Lima Nacional, da 10, tá 319. Sim, a gente completa GDS sem glide, chamando Torre 186, tá 3196. 118.62, tá 3196. Salvador, alta 3196. Estabilizado o final do ILS, sem glide, da 10. Confirmando, alta 3196. 3196, afirmo. Gente, contra uma aproximação, número 2. A aeronave à sua frente, um Boeing 737 da Gol. Tem mais 20 segundos, toca o solo. Avisou, muita aeronave à frente. 3396, atente para a cabeceira deslocada em 1.200 metros. 1.200 metros, homens e máquinas dentro da área restrita, aguardando pista livre. Tá, ciente da cabeceira deslocada, tá, 3196. 2.085. Fernando, 12545, ótimo, até mais. Valeu. Controle Salvador, bom dia, até 3896, sente na informação Quebec, passo 200 para 1950. Bom dia, prossiga na Mari, descendo para 3000 pés, altímetro no 016, tá 3896, acionando identificação. Para 3000 pés, altímetro 1016, identificou, até 3896. Golf Mike Alpha chama agora o centro Recife em 1288, alterna 1264. Golf Mike Alpha atinge o batalho 105. Seado chamando agora Recife em 1288, alterna 1264. 3196. Bom, 260, seu solo foi 4-2, direita, 1-2-1, decimal 9, agilizando na medida do possível. 2-9, gol, 1-2-0. Reporte pista livre. Cortaremos. Saí de Valença, comprou pra Lagoinha. Livrou, gol, 1-2-0. Sente. 3196, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Vento no 70 graus, com no 0 nós. Gente, autorizado o pouso, na cabeceira deslocada em 1.200 metros, está 3196, pista 10. 02. 02, já chama aqui. Solo, tá. Solo, bom dia, gol no 260. Entrou. Afirmativo, entrei em contato com o plano de voo Recife e o mesmo disse que não recebeu sua CHG. Eu questionei o pessoal da posição se poderia... que o senhor tinha te informado que tinha enviado a CHG, se poderia adiantar a autorização, o mesmo não quis autorizar, tá? Burocracia, tudo bem, tá aguardando aqui, já. Fala, bom dia, vou no 260. Vou no 260, autorizado o táxi via Alfa Report, antes do táxi foi aquilo. Alfa Report, antes daquilo, vou no 260. Da trip, na escuta? Na escuta. Ingressa e mantém a posição na Delta, aguardando instruções. Mantém a Delta, trip. São 3196, livra agora a pista, seu solo foi aos 44, mantém a posição antes do taxiway Alpha e chama o solo 121 decimal 9. É, antes da Alpha, tá 3196, 121 decimal 9. 3196, tá livrando pista para ingressar Alpha. 3196, vai dar passagem da aeronave da Gol, já está sendo o táxi Alpha e após segue Alpha e Índia, portão 01. Já ciente para Alpha, Índia no 01, seguindo da Gol, tem como a gente ingressar na frente se o colega não se importar, agilizando o táxi aqui? Vou no 260, qualquer? Eu não tinha, pode ingressar. Autorizado, tá 3196, Alpha, Índia, portão 01. Alpha, Índia, pro 01, 3196. Número 260, prossegue Alfa, Juliette, portão 05. A Alfa Juliette 05, Golo 260. Ali mantém, 5486. Objeto 67-2000, decola de Salvador aos 4.6, chama controle, 119.35, bom voo. Obrigado, 67-2000. Controle, bom dia, Web 67-2000, tá cruzando 1.800 metros. Controle, Salvador, Web 67-2000. Bom dia, 67-26, contato radar na decolagem. Subou 330, saída Puca. 330 Puca, Web 67-26. Acabei de entrar em contato com o plano de voo, já recebeu o social AG. Estou aguardando só que ele transmita ao pessoal da poluição para autorizar o seu plano de voo, ok? Pode, senhor, na escuta. Via Índia para o gate 01, então 319. Índia para o 01, ok. Tudo bem. C5486, decola de Salvador, 48, chama controle, 119.35, bom voo. Controle 1935, grato pro trabalho. Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.35, transponder 5521. Nível 340 para Guarulhos autorizada pelo Whisky 50, decola da 1-0, deslocada a 1.800 metros, curva direita, saída da Eldiné, controle 1-1935 e o transponder 5521, informa no portão 9, pronto, pushback e acionamento, está 3621. Então 3621, correto, autorizado pushback e acionamento, reporte táxi. Reportará. Confirmando, era prefixo 5. Afirmo 05. Obrigado. Sendo agora Recife, 12685, alternam 2545. Recife 12685, alternando 2545, um bom dia. Bom dia. Tan 3896, vai passar a ETAP 5000, descendo para 3000 pés. Enviado, prossiga para 2000 pés para o ILS X-Ray, pista 10 sem guide. 2000 pés autorizado, reporte estabilizado o curso do localizador. Autorizado 2000, ILS X-Ray sem guide, vai reportar estabilizado no localizador. Tan 3896. Siga 1.500 pés via corredores, ingressando Vera Cruz, posteriormente Interlagos. O Triplo Papa Romeo Lima, confirmando pessoas a bordo. Código 0116, mantendo 500 pés, confirmando o tipo de documento. Tá confirmando, é 80 a bordo. 80, 80. Tan 3621, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando a torre 118, decimal 612, bom voo. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera na Delta, 1862 com a torre, bom trabalho, cara. Prossiga na chegada MAN, pessoal nível 050, altímetro 1015, permanece vigilância, o voo 1765. 050, agora 765. Estabilizou no curso do localizador? Afirmativa visual, 3896. Enviado, chama de torre agora, 118 decimal 6. 186, 3893. Papa Lima, só confirmando, é parte 5? Parte 4, senhor. Menor, 3916. Pronto, copy? Pronto, copy. Autorizado o local, destino Clube Espanhol, decola pista 17 com curva direita, corredor axé, 500 pés, frequência do controle 119.35 e o transponder 0171, mais Papa Lima. Positivo, decolada 17 com curva direita no corredor axé, controle 119.35, transponder 0170, vai a 500 pés, o Mike Papa Lima. 0171. 0171, mais pra Palhinha. Firmo no pátio 4, confio no COB, o mais pra Palhinha. Único a bordo, mais pra Palhinha. Estacionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 6, tem um bom voo, mais pra Palhinha. 118,6, muito grato, pra Palhinha. Bom, trem bastante, checado, visual. 3896, bom dia. Tráfego avistado, está ciente da cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros. Afirmativo, está ciente, 3896. 3896, livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada em 1.200 metros, vento 1.40 graus, com 1.0 nós. Atende para homens e máquinas dentro da área restrita. Pouso autorizado, pista 10, 3896. Salvadora, TAN 3621, a Delta, ponto espera, pronto. Sente o TAN 3621, mantém a posição da Taxi Delta, reporte visual com a coisa da companhia na curta da 10. Positivo, vai manter o ponto espera já visual com a aeronave na final. Sente após a passagem do tráfego, então a linha e mantém, cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros, após a passagem do tráfego. Sente da passagem, após ali mantém a 10 deslocada em 1.200, 3621, tá? Então eu vou falar o meu Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, parte 4, livre acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Partiu, senhor, tá pronto para o táxi já. Livre táxi, reporte para o ingresso, extremo 7, é o Robson 44 vermelho acionado para o parte 4, é isso? Partiu, senhor. Sente, livre táxi, reporte para o ingresso. Pode ser ingresso. Lima livre alinhar e decolar, pista no 7, vento 1.40 graus, 11 nós. Maico, Papa Lima iniciando. C486, chama agora Centro Recife. 12685, alterno 255. Chama o controle, 109.35, bom voo, até a volta. Até a volta, mais companhia, mas 109.35. São 3896, seu solo foi aos 00, direita 121.9, o solo. 219 à direita, 3896. Controle, Papa Romeu, Mike, Papa Lima. 3896, livrando, está ingressando o Taxi Alfa na sua escuta. 3896, autorizado o táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02, 3896. Papa, triplo Papa Romeu Lima na escuta. Na escuta, já mais. Informo que acabou de decolar também o Robson 44 com destino ao Clube Espanhol, mesmo mantendo a 500 pés nas proximidades ainda do Faroeste de Itapuã, ok? Positivo. 765, prossiga para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray sem light, altímetro 1015, reporte estabilizado no localizador. 2.000, autorizo o RNAV para o ponto 765. Informativo, então, 2.500 pés autorizado na proa do CR Vitor 366, reportando aquela posição. Seguinte para 2.500, reportará no CR Vitor 366, 765. No controle, 109.35, bom voo. 35, pegar, senhor, bom dia. Salvador Roger, good morning, 10-3621. Good morning, 10-3621, radio contact on departure. Climb and maintain 340 on dial departure. Roger, performing dial departure up to 340-3621. Copiado, Triple Papa Romeo. Triple Papa Romeo Lima, para prover separação com o tráfego informado anteriormente, vou pedir para o senhor manter um pouco mais afastado aí para o mar, ok, para o oceano. Positivo, senhor, já afastado do mar. Papa Romeo Mike Papa Lima, controle? Positivo, senhor, já está sentindo o tráfego visual. Pedir para o senhor manter um pouco mais para dentro do continente, então, o Papa Romeo Mike Papa Lima. E reporte visual com o Robson 44, sentido contrário. Positivo, senhor, já está visual com mesmo. Copiado. Já visual com mais companhia. Copiado, então, provendo a própria separação, o triplo Papa Romeo Lima. Zero, vai de cópia. Ok, guardando. Copiado, gol no 765. Chame Torre 118, decimal 6, completando a aeronave. 18-6, obrigado. Valeu, Tulio Deck. E aí, Rodrigo? Que viadagem. 1765, ciente da cabeceira deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Pode confirmação, 1200 metros. Afirmo, 1200 metros, 1200 metros. Ciente, agora estou ciente. O Golo 765, quanto à aproximação, reporte baixada e travada visual com a cabeceira deslocada, o ajuste no 0 no 5, informo homens e máquinas trabalhando dentro da área restrita. Ciente, Golo 765. 1260, autorizado 390 para Recife, abrecho 58, decola da 1-0, 1200 metros deslocada. 1935 controle, 5537 a transponda, na Puca Aracaju. 1260, correto, portão 05, reporte pronto. Passaremos. Torre Gol 765. Consiga para a torre? Gol 765, informa que não, nós não estávamos cientes dessa limitação. Solicita manter, se possível, em órbita aqui, para saber se realmente dá para pousar em Salvador. Não tem nem no ATIS e também essa restrição tem no OTAN e tem ATIS conforme atualizado. Aguarde coordenação com o controle para ver se há possibilidade de realizar a espera sobre órbita, sobre o externo. Gente, seria em órbita sobre o 372, não remete. frente. Passing 120, contact now Recife Center on 128.8, backup 126.4. Roger, call Zip on 128, if I need 126.4. Thank you, Richworld, have a good Sunday. O ajuste 10 no 5. Olha, o Tripo Papa Romeo Lima vai fazer pouso aqui na Zulu Pituba, senhor. Após prossegue para Salvador. Certo, reporte para a nova decolagem do Tripo Papa Romeo Lima. Então, para nova Lima.